Capítulo 59. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras, e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo o que fazem é cheio de pecado e a violência é sua marca. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos, e quem os segue não sabe o que é paz. Não há retidão em nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Andamos tateando, como quem não tem olhos, mesmo no mais claro meio-dia. Tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Rugimos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas, e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu, e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte. E sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá a seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários. E até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor. No leste o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. E esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes, para sempre. Eu, o Senhor, falei.